Ela tá cansada, ela tá cansada, ela tá cansada, ela tá cansada. Eu quero saber de quê, eu só quero é penetrar. E sentar pra descansar, sentar pra descansar. E sentar pra descansar comigo é sem cartão e sem butiar, vai. Sentar pra descansar, sentar pra descansar. Sentar pra descansar, ai droga. Ela tá cansada, ela tá cansada. Ela tá cansada, ela tá cansada assim ó. Eu quero saber de quê, eu só quero é penetrar. Cê tá pra descansar, cê tá pra descansar. Cê tá pra descansar, ai droga. E cê tá pra descansar, cê tá pra descansar. Cê tá pra descansar, DJ Morcego vai. Isso é o Drácula, o terror dos paredões. Terror dos paredões, Vamp Produções. Ela tá cansada, ela tá cansada, ela tá cansada, ela tá cansada. Eu quero saber de quê, eu só quero é penetrar. Senta pra descansar, senta pra descansar, senta pra descansar. É outro sabor. Senta pra descansar, e senta pra descansar, e senta pra descansar, ai droga. E senta pra descansar, e senta pra descansar, e senta pra descansar, é o Drácula. E senta pra descansar, e senta pra descansar, e senta pra descansar. Ela tá cansada, vai. Ela tá cansada, ela tá cansada. Tá cansada, mulher, tá cansada, mulher, tá cansada, mulher. Eu sabe de que eu só quero é penetrar. E senta pra descansar, e senta pra descansar, e senta pra descansar, ai droga. E senta pra descansar, senta pra descansar, e senta pra descansar, vai, vai, vai. E senta pra descansar, e senta pra descansar, e senta pra descansar. O Drácula é outro sabor. E senta pra descansar, e senta pra descansar. Vem com Drácula, é, vai. Vamp Produções.